Salve, salve, salve, salve, salve, salve, aqui quem fala é o Infame Pig e esse aqui é mais um Doc Sujo. Hoje eu falo com um destaque do rap do Vale do Paraíba que transita entre os estilos e as gerações, meu amigo Nego Max. Quero lembrar a vocês também que agora no feed do Doc Sujo tem o programa De Verdade, conduzido pelo Germano. Escuta só a introdução da parada. Sou Germano, morador da periferia de São José dos Campos, Vale do Paraíba, São Paulo. Rapper e ativista do hip hop desde 1999. Arte educador em escolas e fundações casa. Educador social em abrigos para crianças e adolescentes em situação de risco. Cursando serviço social para tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Atualmente, como educador social, trabalho no abrigo para pessoas em situação de rua, onde vivenciam histórias de verdade com pessoas de verdade. Isso aí vai sair sempre intercalado, um Doc Sujo e um De Verdade. Segue, avalia e manda um salve no seu agregador de podcast preferido. Isso já nos ajuda a sermos recomendados e já dá uma força aí na divulgação do trampo, firmeza? Segue também lá no Twitter, @doc_sujo, no Instagram, doc_sujo e na twitch.tv/docsujo. Então vai, vamos a escutar essa bagaça, é nóis! Da hora, mano, tô bom. E aí? Nego Erickson Maxson, meu mano, você tá em São Paulo, guerreiro? Tô em São Paulo aqui, mano, na Vila Inhocuné, na Zona Leste. Trancado. Daquele jeitão, confinado, isolamento, Covid-19 apavorando na cidade e a sociedade toda. Pelo amor, né, mano? Puta aí, velho. É, mano, você foi pra São Paulo ainda, você é louco, mano. Aqui em São José, que você tava em São Paulo desde o começo do ano? Você tava faz tempo? Já, eu já tô aqui faz 2 anos já. Vim pra cá final de 2018. E, mano, você, já começaram falando do vírus e não sei o que, você tá trancado dentro de casa e você conseguiu manter nessa época, né, mano? Você manteve uma produção de som e tal, você lançou sons com a Bianca Hoffman, certo? Lançou clipes com ela, né, mano? Como que foi essa produção trancado dentro de casa aí, Guilherme? Então, mano, foi logo no começo da pandemia ali, assim. O primeiro mês foi um mês de bastante dificuldade pra aceitar o que tava acontecendo e criar força e criatividade pra se adaptar, tá ligado? E, mano, eu com a Bianca, mais do que rap, ela também filma, ela é fotógrafa e tal. Mas é uma das expressões mais fortes nossa é escrever, é fazer rap, tá ligado? É, eu saí justamente de São José pra vir pra São Paulo pra buscar uma estrutura de trabalho que eu acredite que seja importante pra mim poder progredir na questão profissional da coisa. Porque a gente em São José, a gente no Vale, a gente do interior, sabe fazer a arte muito bem, sabe fazer música, sabe fazer a arte em si, a gente sabe fazer muito bem. Porém, trabalhar com isso, fazer com que isso vire uma renda, uma profissão, A gente no interior não tem muita referência de pessoas que conseguiram fazer isso, principalmente no nosso ramo. A gente tem bastante professor, bastante pessoa que veio antes de nós, que abriu o caminho para a questão de conhecimento e tudo mais, mas a questão de trabalho em si, a gente não teve ainda um aprendizado legal aí no Vale. E aí a gente veio para cá, para São Paulo, para conseguir essa fita. E aí eu vim para São Paulo justamente para buscar essa estrutura. Chegou aqui, eu tive algumas decepções, tá ligado? Fiz alguns movimentos que eu pensei que ia dar progresso, mas acabou que não aconteceu. E aí entrou 2020, pandemia, tá ligado? E a gente preso em casa, a gente sentiu essa necessidade de voltar pro começo, mano. Que é produzir as paradas em casa, mano. Que é a parada que o rap alternativo underground, né, mano, aprendeu a fazer. Que é produzir suas próprias paradas. E daí a gente fez essa parada, mano. Eu sou da parte... A minha parte mais forte é a música. A Bia, a parte dela também é muito forte, a fotografia e o vídeo. E a gente falou, mano, vamos produzir uma parada em casa. A gente teve um dia que, mano, vamos destravar essa parada aí. Vamos começar a escrever, porque o primeiro mês a gente ficou sem escrever. E daí a gente falou, não, vamos se provocar e vamos começar a escrever, mano. E daí a gente fez. Tiramos um final de semana aqui em casa, canetamos umas 3 músicas, tá ligado? E aí eu fiz uma live um dia, trocando uma ideia com a galera no Instagram. E aí um parceiro meu lá da Sul, do Grajaú, é o do THC Monkeys, mano, o Peak Blade, tá ligado? Ele deu um salve que tinha uns equipos lá e falou que tava na disposição de encostar pra cá, pra nós poder gravar essas paradas, tá ligado? E daí ele encostou pra cá, mano, e a gente passou mais um outro final de semana gravando as músicas. A gente tinha feito 3, a intenção era fazer 4, daí a gente fez 3, depois fizemos mais uma e gravamos essas 4 músicas. E aí, como a gente tava nessa atmosfera de isolamento, as músicas todas vieram com essa energia de isolamento, de trancado em casa, de tentar resolver esse problema, tanto interno quanto externo também, as músicas eram desse jeito. E a gente pensou, mano, vamos fazer os clipes nós mesmo, tá ligado? Vamos fazer o clipe, eu filmo você, você filma eu, a Bia edita, tá ligado? Vamos fazer os clipes tudo dentro de casa, tá ligado? Nessa atmosfera de isolamento mesmo. E foi assim que a gente fez, tá ligado? Produzimos 4 músicas, só que daí a gente conseguiu lançar só 2 clipes. No meio disso daí aconteceu as movimentações pessoal nossa, e aí as outras 2 músicas ficaram travadas também, a gente não conseguiu lançar. Mas esse foi o processo de produzir esse trampo, que chama Incômodo, tá ligado, mano? O processo dele foi isso, esse incômodo de estar preso dentro de casa e voltar ao início, que é justamente o... faça com as próprias mãos, né, mano? Que eu acho que com o decorrer da caminhada, a gente vai buscando estrutura pra gente conseguir fazer a parada da maneira que você acha que é mais digno pra você e tal, que vai te ajudar na caminhada. Nessa pandemia, mano, foi tipo assim, mão na mesa, jogando tudo pra cima, tá ligado? Tipo, mano, se reorganiza aí, porque a vida que colocaram pra nós não existe mais. Agora é outra coisa, sabe? E aí a gente fez essa parada, mano. E desde então tem sido assim, tá ligado? Essa energia de produção mesmo, sem deixar os problemas externos afetar a única coisa que a gente tem, né, mano? Que é a nossa arte, a nossa criatividade, né, mano? Expressar isso aí, né, mano? De uma maneira... Ficou foda, mano. Ficou pesado. Você tá ligado que eu sou um velho chato, né? Uhum, eu tô ligado. Diz que não é qualquer coisa nova, entre aspas, que eu escuto. Porque você não é nenhum garotinho, né? Sim, sim. Vai achando que é um garotinho que tá falando. Muito tempo de caminhada já, né, mano? Tempo de caminhada, desde Taubaté. Uhum, e... graças a Deus. Aí, cara, esse ano 2020, pelo amor, mano, o bagulho tudo de ponta cabeça completamente. Você imagina só, tô aqui com um moleque, com a minha esposa, com um moleque trancado aqui dentro de casa há 8 meses. Pode crer. Como criança, você... tá ligado? Relaxar com criança, porque ele vai lamber o corrimão. Não... Sim. Não tem essa. Cuidado redobrado, né, mano? Não é? E agora eu voltei pra rua. Vocês produziram isso tudo fechado dentro do é um apartamento dentro da casa. Isso. Fechadinho, o bagulho ficou com uma produção muito louca, ficou bonito, tá ligado? Parabéns. Sim. Eu tava revendo hoje esse bagulho pra gravar assim. Caralho, mano, olha que ideia louca que tem dentro desse clipe aqui. E tem muita, mano, tem muita influência ali dentro também, assim, que dá pra ver de longe. Você tem uma influência fodida no Method Man que não nega, né, mano? Aham, pra caralho, mano. Inclusive, segundo o clipe ali, que é o. o Mensagem Proibida, que é o verdão e tal, que eu tô com uma pinturona aqui, um macacãozão assim, porque essa que é a influência nossa, né, mano? A gente, tipo, eu cresci, né, quando eu falo crescer, é tipo assim, dos meus 19, 20 anos pra frente, que eu tô com 31 hoje, tá ligado? Dos meus 19, 20 anos pra frente que eu comecei a ouvir rap, a nossa referência sempre foi, tipo, o rapão mesmo Brasil aqui, tá ligado? E os gringão mesmo ali, tipo, referência nossa ali, 90, tá ligado? O Ten, tá ligado? Big, Tupac mesmo. E eu vejo que, tipo assim, essa essência é uma parada que pra mim é a fita do rap até hoje, tá ligado? Porém, eu procuro absorver todas essas coisas e transformar do meu jeito, de um cara do interior, tá ligado? Um cara que cresceu ouvindo outras coisas, tá ligado? Tipo, questão de educação, tá ligado? Ao mesmo tempo, a gente tá numa era moderna, onde tem essa sonoridade de trap, e tem uns rap misturado com funk, que eu também acho muito louco, tá ligado? O rumo musical e questão de sonoridade, tá ligado? Que esses novos estilos trouxeram. Por mais que a internet também tenha um lado que deixou as coisas um pouco mais raso, tá ligado? Parece que você não precisa de saber tanto pra falar sobre certas coisas. Antigamente, pra você falar que você era MC, mano, você tinha que ter um proceder na quebrada, você tinha que ter um respeito, você tinha que ter letra, você tinha que ter postura, tá ligado? Hoje em dia, você faz uma página no Instagram, lança, escreve duas letras, lança uma e já era. Sou MC, tem que me respeitar, tá ligado? Porém, nós não, né, mano? Veio de outra fita. Eu vejo que o meu trampo hoje em dia é bem isso, assim, essa energia daquele rap sério, ao mesmo tempo aquele entretenimento consciente que a gente cresceu ouvindo e me transformando com essas coisas novas que tá acontecendo agora, mano. Ainda bem, né, mano? Se não fosse, eu não tava nem falando com você, mano. Tá ligado? É da hora, essa consciência tem que manter, né, mano? Diz aí, é uma época de... Porra, a gente vê no Brasil a gente gritando há tanto tempo, tá ligado? Eu sempre me coloquei muito com o pé... Tomei muito cuidado na onde eu me coloquei, no lugar de fala, como ser cantando rap. Sim. Porque eu comecei a cantar rap, era 99 que a gente montou a primeira vez. E tipo assim, na época, mano, pra ter um branco cantando rap era cruel. Era um pouco, diz aí, era uma coisa assim... E tipo assim, eu sempre tomei muito cuidado pra falar desse tipo de assunto, tá ligado? Sim. Lógico, cresci bebendo da fonte de, né... Dos grandes mestres de... Porra, mano, a minha cabeça foi moldada com isso. E, tipo, você vê aí, lá fora, Black Lives Matter, e aqui dentro, às vezes, parece que o povo faz mais auê quando vê o que tá acontecendo lá fora, enquanto aqui dentro acontece aquilo lá... Uhum. 100 vezes por dia. Aquilo lá acontece Exato. Em todo lugar, em toda cidadezinha. A gente tá falando aqui, a gente fala, vai falar muito do Vale, porque a gente é do Vale. Porra, Lorena é a cidade mais violenta do estado de São Paulo há muito tempo, né? Pode crer. Lorena, Jacareí, tem taxas altíssimas. É a violência policial, é a violência do tráfico, é a violência do Brasil, que é em cima de 80, 90% de gente preta, de gente pobre. Mano, a gente, porra, comentou um pouco aí dos caras novos que, pô, vai lá, faz um Instagram, só MC, coloca um dente de laranja lá, fala, tira foto na frente de um carrão no Lava Rápido e, tá ligado? Vai no Lava Rápido, tira foto na frente do carrão e pá, né? O dono nem... Os caras viajam. O dono nem sabe que virou capa da música do rapaz. Pior, mano. Diz aí, cara, o que você vê nesse sentido assim, mano? Você tá trabalhando muito com o pessoal mais atual, assim, uma molecada, com todo respeito à molecada, trampando, que tem muita gente séria, mas também tá no... Tem muito fanfarrão, né, mano? Que pariu, mano. Essa que é a verdade. Falar pra você, mano, eu vejo a movimentação, hoje em dia, como um bagulho bem doido, assim. Porque, mano, não dá pra negar que tem um monte de maluco foda fazendo rap embaçadíssimo em vários lugares, tá ligado? Tem maluco de 15, de 18, de 20, de 25 anos fazendo uns rap embaçado nas quebradas. Porém, mano, o que se massificou como rap hoje, infelizmente, não é tão profundo com o rap que a gente conhece, tá ligado? Porque, tipo assim, eu, mano, acredito na evolução das coisas pra caramba, sabe? E o rap, por ser um movimento, de uma certa forma, até, tipo assim, meio conservador, tá ligado? Meio saudosista, tipo, a gente gosta muito daquelas coisas que é antiga, tem medo. O rap sempre foi, tipo, teve dificuldades em aceitar a transformação. Sempre o rap, pá, quando surge um rap novo, aquele bagulho não é rap. Daí, aí passa um tempo e entendem que aquilo é rap. Daí depois surge outro novo, aí, não, isso daí não é rap. Daí passa um tempo e os caras aceitam que é rap, tá ligado? O rap, ele é assim, sabe? Então, tipo, eu vejo isso. Porém, mano, é aquela fita que a gente tava falando um pouco ali atrás. A internet, mano, ela deixou as coisas muito mais rasas, tá ligado? Porque antigamente você tinha que ter um embasamento. Porque rap, pra se fazer rap, mano, você tinha que ter muita coragem, primeiramente. Pra você ouvir rap. Tinha que ter coragem, porque ouvir rap não era da hora, não era bonito, não era hype. As minas não te queriam por causa que você fazia um rap. Você não era aceito porque você ouvia um rap, entendeu? O rap era outras ideias. Então, pra você fazer rap, pra você ouvir rap, pra você fazer rap, então, mano, você tinha que estar muito embasado no que você faz. Hoje não, hoje em dia já é bonito, é da hora, entendeu, mano? É legal você falar que você faz um rap, é da hora você subir músicas na internet. Hoje em dia, a internet trouxe essa fita das pessoas quererem ser influencers, tá ligado? E a fita de ser influencer fudeu, porque as pessoas não querem se aprofundar no conhecimento pra fazer uma arte profunda e essa arte te trazer a visibilidade que você quer. As pessoas só querem ter visibilidade, mas não querem se aprofundar naquilo, tá ligado? Então, tipo assim, hoje em dia a gente vê artistas que não estudam porra nenhuma, tá ligado? Não sabe de nada, não tá preocupado com nada, só preocupado com fama. E isso daí é covarde com a arte, tá ligado? Por causa que a arte salva tanto a nossa vida, a arte expande tanto a nossa mente, a arte ajuda tanto a nossa transformação, que quando a gente pega isso daí pra fazer algo que seja só benéfico pra gente, e não é uma parada que você contribui pro todo, eu acho uma covardia, tá ligado, mano? E eu acho que tá errado isso daí. Não que, tipo, o rap não tem que se transformar. Eu acredito pra caralho em transformação. Acredito que tem vários malucos foda fazendo várias coisas. Boto fé pra caralho nos moleque novo que tá fazendo os trap, misturando umas coisas com funk, tá ligado? Boto fé pra caralho nessas energias e nessas transformações. Mas tudo tem que ser com responsabilidade, tá ligado? E é uma coisa que não tá se tendo muito hoje em dia. Responsabilidade, tá ligado, mano? As pessoas não estão mais preocupadas com o coletivo. Que é uma parada que era muito mais... Antigamente, a palavra do rap era união e humildade. Se falava sobre união e humildade, eram as palavras-chave. Hoje em dia, mano, é arrogância e concorrência, tá ligado? Nós não é mais irmão, nós não é mais unido. Nós é concorrente, você faz seu rap aí, eu faço meu rap aqui, e vamos ver quem que é o melhor nessa porra, tá ligado, mano? E tipo assim, não tem mais a fita de humildade. O bagulho é você ser arrogantão. Eu sou o melhor do bagulho, eu faço a fita, eu sou mais embaçado e você é um bosta, tá ligado? Hoje em dia, tipo, se inverteu totalmente os valores do bagulho. Por isso que nós se sente um peixe fora d'água tem hora. Por causa que o que nós cresceu e mudou nossa vida, hoje em dia a gente vê. Porque, tipo assim, o hip hop é uma das coisas que tá sendo mais ouvida no mundo. Nos streams, mano, é o ritmo número um, tá ligado? É o hip hop, tá ligado? R&B, rap, música negra em geral, tá ligado, mano? Porém, a gente vê isso daí acontecendo, tá ligado? De que o que tá sendo apresentado como rap não é tão profundo com o que a gente acha que deveria ser apresentado, tá ligado? Eu acho que o rap, ele é muito mais poderoso em questão de transformação do que só ser algo pra agradar os brancos que tirou nós a vida inteira, tá ligado, mano? O sarcasmo, Dux, ele tem um verso que é isso, mano. O rap não cumpre a função que cumpria. Hoje é só pra entreter a maioria que nos odiou um dia, tá ligado, mano? E é isso que eu vejo pra caramba, tá ligado, mano? Infelizmente. Porém, eu boto fé pra caramba, tem um monte de gente fazendo rap embaçado. Eu mesmo, tá ligado? Tô nessa caminhada aí já faz 10 anos que eu faço um rap, tá ligado? Fazem 5 que eu sobrevivo disso, tá ligado, mano? Graças a Deus, nunca precisei de mudar uma vírgula no meu rap pra ser o que eu sou hoje, tá ligado? Eu tava conversando esses dias com uma amiga e tava lembrando que no começo da minha caminhada em Taubaté, teve uma época ali em 2011, 2012, a gente trabalhou com uma rapaziada ali, que chegou com um projeto pra nós e tudo mais. Enfim, quando eu fui gravar uma música, a primeira música que eu fui gravar com esse projeto e tal, o produtor do grupo e tal, eu fui gravar a música e ele falou, mano, muito da hora, fodona pra caralho, não sei o que lá, mas eu acho que dava pra você não puxar tanto R assim, cara. Você fala porta, portão, essas coisas aí, a galera lá de São Paulo não vai aceitar muito bem, os caras vão tirar nó de caipira, que não sei o que lá, mano. Tá ligado? E aí eu, tipo assim, fiquei putão na hora, tá ligado, mano? Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, eu tive uma certa humildade de tentar fazer o que ele propôs pra mim. E daí eu tentei uma vez, não deu certo, não saiu natural. Não sai natural, mano, o nosso sotaque é esse, caralho. Aí não vai querer tentar falar porta, portão, pra parecer paulista, mano. Eu não sou paulista, meu. Eu sou do interior, né? Fala feio, né? Fala desse jeitão mesmo, tá ligado? E tipo assim, o mano fez essa fita e tal. E aí eu falei que não, o jeito meu de fazer é isso. Eu tentei uma vez, não deu certo, vou fazer desse jeito. E ele ficou meio assim, tá ligado? Enfim, muita coisa se passou, tá ligado? Pós isso. E hoje em dia, eu tô na caminhada musical, graças a Deus, reconhecido e tendo respeito em todo lugar que eu passo. E esse mano aí que tinha a fórmula mágica da fama, morreu tentando produzir grupo de rap e não conseguiu fazer ninguém dar certo, tá ligado, mano? Então, tipo assim, é muito embaçado. A gente tem que ter muita ciência do que você é, tá ligado, mano? Ainda mais nessa cena volátil que é, tá ligado? O jeito que as coisas... Para, Dito. Olha o meu gato mutuando aqui no meu fio. Sai daqui, gato! Fé da puta! Tipo, a gente tem que saber muito o que a gente é, tá ligado? Porque senão, mano, a gente acaba deixando as outras pessoas moldar a gente, transformar a gente, tá ligado? No meio do caminho. E aí depois você olha pra trás e você não sabe o que que você é, tá ligado? E esse é um mal que eu nunca vou passar na vida, parça. Nunca precisei de mudar uma vírgula da minha vida, do meu rap, que eu não queira, tá ligado? Mano, pra me fazer o que eu faço hoje e ser quem eu sou hoje. Cara, isso aí a gente escutou muito ali, viu? No começo dos anos 2000. Eu imagino, vocês que vieram antes de mim, então, nossa, deve ter ouvido tanto isso, mano. Que raiva, mano. Pô, o jeito que vocês falam aí tem como... Vá merda, mano. Vá merda, maluco. Exato, mano. É igual o Neto fala, mano. Eu sou daqui, vocês que falam engraçado, mano. Graças a Deus, a caminhada que eu construí sendo a verdadeiragem, sendo aquilo que eu sempre fui, com meus parceiros de Taubaté, com meus parceiros de São José, tá ligado? Escrevendo o que eu sempre escrevi, pensando o que eu sempre penso, e já era, tá ligado? Não, hoje é um bagulho que eu falo muito, né, mano? Porra, mano, tem que comemorar mesmo, porque a mina ganhou um programinha da Globo ali, não sei o que, que programa que é. Que há 10 anos atrás a gente tava falando mal pra caralho, batendo em cima da idiotice que é isso aí. Hoje em dia vejo o nego velho do rap montando red tag no Twitter pra ganhar porra de BBB, malandro, pra ganhar... Não. Mano, pra mim isso daí é inadmissível, mano. Eu vejo o rumo que as coisas tá tomando, eu quase não acredito. Eu falo, porra, isso aí não é ganhar espaço não, irmão. Sem maldade, isso aí não é ganhar espaço não, cara. Isso aí tá sendo ali, assim, tá sendo ali o bonequinho ali pra eles ali exibir, tá ligado? Uhum. É bonito, tá ligado? Exato, mano. Eles pegam e usam pra exibir. O rap, o que aconteceu, assim, com o rap, principalmente, né, mano? Tem uma parte, assim, que, porra, se os caras do rap não tivessem se vendido lá no começo e tal, se vendido no sentido de entrar pra mídia e tal, não ia ter rap aqui no Brasil, não ia ter rap, não ia ser o que é hoje em dia. Tem até o certo ponto do que os caras entrar numa gravadora e fazer ganhar tudo, tá ligado? Outro ponto é ficar viajando com BBB, é ou não é? Porque outra coisa. O cara pegaram o rap, chegou uma hora que eles pegaram todo o rap, todo o movimento que martelava em cima, deram um banho, pode crer? Deram uhum. Um banho, tiraram ali, não, isso aqui é muita sujeira pra gente, tira, tá ligado? Eu já caí nessa primeira lavada. Já era, né, mano? Já era, tira, isso aqui é muita sujeira. Agora porque, mano, a verdade é essa. Isso daí que você falou me lembrou um bagulho que eu penso, que é o seguinte. O hip hop, o rap é um bagulho muito grande, muito forte, tá ligado, mano? Que nunca vai morrer, tá ligado? as pessoas da grande indústria, da mídia, tá ligado? Já entenderam isso, mano. Rap você nunca vai matar, hip hop você nunca vai matar, não acaba, você nunca vai calar a voz do rap e do hip hop. É uma cultura que cada dia vai crescer muito mais e acabou. Então o que eles vão fazer, tá ligado? Eles vão se aproximar, tá ligado, mano? E fazer com que isso que você falou, mano, trazer de uma outra forma. Eu falo aqui, ó, vamos moldar, tá vendo aqui, ó, tá mais bonitinho, agora vamos empacotar aqui, ó, olha só. Gente. Exato, tá ligado, mano? Já apresenta uma parada mais leve, mais limpa, tá ligado, mano? E aí as pessoas pensam que aquilo é rap por causa que tem batida e rima, mano. Mas rap é mais do que batida e rima, é ideia, ideologia, é vida, é postura, um monte de coisa, tá ligado? E aí é bem isso, assim, tipo, a indústria sabe que nunca vai acabar, não vai matar o rap. Então o que eles faz? Tenta colocar uns infiltrados ali, tá ligado? Pra transformar a parada e fazer o bagulho se descaracterizar, tá ligado, mano? O rap sempre foi a voz da contestação e da denúncia, tá ligado? E a voz do oprimido, tá ligado? Hoje em dia já, tipo, já estão direcionando o bagulho pra outras coisas, as pessoas estão esquecendo um pouco que é o rap, tá ligado? Essa onda de... dinheiro, que é o que todo mundo quer, graças a Deus, nós sabe que nós precisamos de dinheiro pra caralho, só que, tipo assim, essa onda de dinheiro, parece que é aquele programa do Silvio Santos, quem topa tudo por dinheiro, tá ligado? E aí tá assim, o povo topa tudo, mano, tá ligado? Topa tudo pra agradar os outros, pra ter os seus 5 minutos de fama. Não, tá, e ligado? Alguém tá falando ali, o cara tira foto na frente do carrão, no lava rápido. Exato! Pra é fazer... pra agradar. Mas é uma realidade que nem é dele. Pra fazer a pose, né, mano? É brincadeira, né? Em compensação, o rapaz vulgo que eu estou conversando aqui, o Erickson Maxson, ele tem foto parecendo um aborígene louco. Toda vez que eu vi a foto no Instagram, eu falei, caralho, esse maluco tirou uma foto pelado. Foda-se, né? Eu falei, não, ainda bem que não. Qual é essas últimas fotos que eu postei? Não nesse feed, né? Não, acho que eu tava com shortinho. Tava peladão. Mas é isso, tipo, é isso assim, mano. As minhas redes sociais, mano, eu gosto de trazer um recorte da minha vida mesmo, assim. Antigamente eu usava as redes sociais mais como uma ferramenta de divulgar show e som, tá ligado? Ah, vou lançar tal som, vou fazer tal show. Era só isso as redes sociais. Com o tempo. Justamente até por tudo isso que nós está falando, tá ligado? O com a internet deixou muitas coisas rasas, tem um monte de gente que não sabe porra nenhuma dando opinião e falando como se soubesse de um monte de coisa, tá ligado? Falei, mano, eu tenho que dar voz nessa porra aí também, tá ligado? Vou começar a usar essa ferramenta, essa mídia, de um jeito que eu acredite que seja funcional. Porque não adianta nós ficar só pegando mal com as coisas. A ferramenta tá aí, a mão tá aí, a cabeça tá aí, mano. Os outros tá fazendo errado, vamos fazer o que nós quer e que nós acreditamos que seja certo. E aí eu comecei a usar mais o Instagram pra essa fita, pra essa finalidade, tá ligado? Porque nós mesmo, mano, quando nós senta pra trocar ideia, fala aí, mano, nós debate várias ideias, né? Vai horas e horas e trago atrás de trago, tá ligado? E goró e vai horas e horas e horas pensando um monte de coisa, tá ligado? E no meio desse pensamento, tem um monte de coisa que eu acho que é importante, que vale a pena ser propagado pra mais pessoas. E já que eu tenho uma voz, tá ligado? Já que eu sou ouvido, eu comecei a sentir que, tipo, só fazer rap pra mim tava pouco. Eu podia ser mais direto em alguns posicionamentos e algumas ideias que eu tenho frente à vida mesmo, tá ligado? E aí eu comecei a ser isso, fazer os vidinhos, trocar ideia, e faço vídeo disso, e faço uma capela, e posto uma foto de um cotidiano meu, tá ligado? Tipo, alguma ideia que eu ache relevante. Porque, mano, pra mim é reflexo da realidade que eu acho que tem que. Eu acho que é válido pras pessoas. Eu não consigo tratar minha rede social só como algo pra chamar atenção pra mim só. Tá ligado, mano? Tem que comunicar algo. Tanto que tem tempo que eu não tenho nada pra comunicar, eu fico tempos e tempos sem postar porra nenhuma. Porque só bater foto da minha cara e postar uma selfie, pra mim, né, tá ligado? Vale de porra nenhuma, tá ligado, mano? Tá ligado? Ou tem que ter um texto, ou tem que ter algum contexto, ou, sabe, enfim, tá ligado? Eu tenho tido esse entendimento comigo e tenho começado a agir dessa forma, assim, nas redes sociais, assim, ser mais ativo e mais direto. Eu acho que a gente tá num momento onde precisa ser direto, onde precisa se falar o óbvio, tá ligado? A gente tem que, em 2020, falar que racismo é errado, cara. tá ligado? Porra, pô, mano. Pariu, tá ligado? Mano. Eu tenho que falar o óbvio em 2020, mano. Tá ligado, mano? Tá tendo que, tipo, voltar, parece que há 20, 30 anos atrás, sabe? Então, é isso assim, mano. Tenho usado as redes sociais pra ser direto mesmo, sabe? Usar essa ferramenta de uma forma que seja efetiva. Efetiva. Desde 1999, trazendo em primeira mão as novidades do mundo do hip hop. Notícias, entrevistas, lançamentos e muito mais no primeiro site sobre hip hop do Brasil. Acesse www.bocadaforte.com.br. O beat bate, alma sobe, as rimas desce, desce. Batuque, palma, povo preto, fogo cresce, cresce, cresce. Oh, ilumina, elimina e traz a coragem pra pegar o que nos tirar. E agora nós tá com pressa. Linha de rei e rainha, curandeiro, guerreiro pronto no front pra enfrentar quem fala que nós não pode. Autoestima minada por mentes contaminada. Mas hoje os pretos é um campo minado. Se pisar, explode. Então segura que agora é nós. E tamo de bonde, mano. Só quem é flutua, parça. Quem não é, se esconde mesmo. Conde, capitão do mato, fica em choque. Não temos mais medo da sua raça, racista e reaça. Não nos ensina. Aprende a me defender, nos ensinaram a matar. Comecei a me proteger, e eu só quero o que mereço. Não sou do mal, mas também não sou tão bonzinho quanto pareço. Ouvi dizer que o rap não tem cor, o rap é preto. O rap não tem cor, é o caralho, o rap é preto. Minha arma, a raiz e estrutura, só tenha respeito e por favor não estrague a minha cultura. Ouvi dizer que o rap não tem cor, o rap é preto. O rap não tem cor, é o caralho, o rap é preto. Vim da selva, sou gorila, pense em hamster. Pra esses gangster de face, eu sou Ghostface Killer. Pode se alegrar que agora. Como eu tava dizendo antes, né? Eu sempre tomei muito cuidado por ser branco no meio de um movimento. Do movimento preto, de raízes pretas, como você diz no som, o rap é preto. Exato. Tipo assim, não tem. Tipo, aquilo ali é o óbvio. Na verdade, aquilo ali é uma coisa óbvia, tá ligado? Exato, mano. Tem que ser vergonhoso, tem que ser dito. Pode crer? Chega a ser vergonhoso ter que ser dito assim, ó. E agora a gente tá nessa época, porra, época de eleição, tá ligado? Dá desespero. A minha palavra é desespero, tá ligado? Uh-huh. Mano, uh-huh. Desespero de ver mano que cresceu no rap apoiando uma pá de liberal arrombado. Pode crer? E, mano, esses dias eu xinguei a tiazinha. Ninguém é foda. Eu tava no trampando, né? De Uber. Contos do Uber. Eu vou fazer uma vinheta pra ter no podcast. Contos do Uber, tá ligado? Demorou. Eu tava trampando no Uber. Daí, pá, peguei a tiazinha lá no cu da Zona Sul pra levá-la pro cu da Zona Norte, tá ligado? Travessando a cidade, que nossa. E tipo, eu fiz uma bolha de plástico, né? Pra eu trampar, então eu não tenho contato com o passageiro. Tô aqui escutando um podcast no fone de ouvido, sem o passageiro ver, uma música aleatória pra ela escutar ali, foda-se, tá ligado? Uhum. Só que eu tenho o belo costume de zoar os candidatos. Então, chegando assim, pá, daí eles estão lá dando sinal pra todo mundo, você dá uma buzinadinha, ele dá um sorrisão e estica a mão, pode crer? Aham. Uhum. Na hora que eu tô passando perto do candidato do PSL aqui em São José, que o Bolsominion mor, tá ligado? Com certeza, viva meu cu lá, tá ligado? Eu tô passando, eu vi ele, eu tava com a tiazinha no carro, fazia a maior cara, eu nem lembrava que ela tava no carro, mano. Eu tava lá na viária. Ah, daqui a pouco eu... eu bebi... Aê, na hora que ele deu o sinal pra cima, vai tomar no seu cu, fascista, filha da puta. Caralho, mano. Puta, na mesma hora eu lembrei que ela tava no carro, eu já fiz... Putz, me desculpe. Oh. Ela pegou e começou a dar risada. Ainda bem, tá ligado? Pode crer, então foi suave, então. Ela nem pegou mal. Que loucura, mano. Mas daí ela deu risada e ficou falando mal do Bolsonaro o resto da viagem. Então tá bom, tá ligado? Pode crer, do mesmo time, então, do mesmo time. Ainda bem, né, mano? Puta. Aham. Aí, volta. Volta pro planeta Terra. Brau. Volta, sai de dentro do carro um pouco, filha da puta. Mano, voltando aqui. Cara, como que foi o começo seu lá em Taubaté? Mano, tipo assim, a minha base familiar é bem religiosa, tá ligado? A minha mãe é testemunha de Jeová. Então, eu desde meus 5 anos eu cresci nessa religião, nessa doutrina. Infância? A doutrina, isso. Infância, Taubaté ali. Isso, Taubaté, Tremembé. Tá ligado? Mais precisamente Tremembé. É ali na divisa, ali. Pode... Isso, tá ligado? E aí eu cresci nessa doutrina. Depois dos 20 anos ali, quando eu comecei a ter o meu primeiro servicinho de carteira assinada, eu já tava começando a ficar um pouco mais pra rua, assim. Eu me desliguei da religião e me conectei com um primo meu, tá ligado? Que já era do skate, já era do rap, já dava um trago, tá ligado? Já tipo, era mais avançadinho que eu. É um primo meu, que o Robinho, ele tem uns 3, 4 anos a mais que eu, tá ligado? E daí, já colei com ele e, mano, o bagulho bateu de pronto os bagulhos, tá ligado, mano? O rap bateu de primeira, assim. Primeiro veio a dança, tá ligado, mano? Primeiro veio a dança, tá ligado? Conectei com a dança, gostava de dançar pra caralho. E aí, logo na sequência, já veio o rap, tá ligado? E aí, quando veio o rap, mano, o bagulho dominou mesmo assim, tá ligado? Só que lá em Taubaté, na época, não tinha muita gente que fazia rap, tá ligado? Era só a nossa galera ali mesmo, assim. Então a gente se desenvolveu muito entre nós, assim, eu e mais o meu primo e mais dois parceiros ali, tá ligado? Aí depois de um tempinho a gente descobriu que tinha mais dois MC lá do outro lado da cidade, tá ligado? Então nós se deslocava até o outro lado lá só pra trombar os caras, tá ligado, mano? Tipo, fazia todo o corre pra estar junto, assim mesmo, pra fazer um bagulho. E aí a gente cresceu nessa fita, assim. Uma fita que me desenvolveu bastante, que inclusive eu até postei esses dias, é uma foto de um rolê que a gente fazia lá, que era... A gente chamava o rolê chamada de Luau na Praça da Amizade, que era uma pracinha que tinha em Taubaté ali na época de 2010, 2011, que era um loteamento, que na época os caras só tinham fechado e tava uma ou outra construção, tá ligado, mano? Mas era um loteamento grandão. E, mano, né, tá ligado, né, no interior, nós que é de interior, assim, mano, tipo, lugarzinho suave pra você poder dar um trago, assim, é mó difícil, tá ligado? E esse era o lugar que, tipo, assim, era tranquilinho pra nós dar um trago, tá ligado? Pá, todo mundo da cidade colava nessa praça aí pra dar um trago, tá ligado? E daí, nessa daí, você trombava um mano que tocava um violão, você trombava um que tocava um carrom, tá ligado, e tal. E aí, tem um dia que a gente fez um luau lá, mano. Essa pracinha e tal, e aí quando a gente foi vendo, mano, começou a rolar um rolezinho assim, de toda sexta-feira a gente fazia um luau nessa pracinha, juntava vários malucos com violão e tal, e aí nisso deslocava os outros MCs dos outros cantos da cidade, tá ligado? E eu me desenvolvi bastante em volta disso, tá ligado, mano? Dessa cultura, eu diria até o acústico de verdade, tá ligado, mano? Tá ligado? A cultura tipo de luau mesmo ali, violão e pá, porque tipo assim... Em Taubaté não tinha rolê de rap pra nós na época, tá ligado? Tipo, o único rolê de preto que tinha pra nós fazer era pagode e funk, tá ligado? Mas, tipo assim, uns rolezão de reggae, por exemplo, era raro que tinha, tá ligado? Rap mesmo na minha época não tinha, tá ligado, mano? Então, tipo, quem fazia os encontros era nós, assim, a gente foi se desenvolvendo do jeito que tinha ali pra nós, tá ligado, mano? E aí, 2012, quando eu me mudei pra São José dos Campos, já fazia ali uns 2 anos já que eu fazia um som, tá ligado? E aí já me mudei um pouco mais consciente da vida, fui pra buscar o trabalho mesmo, porque em 2011 eu tinha tirado uns dias, tá ligado? Fui preso. E aí quando eu voltei pra rua, ficou difícil de arranjar um serviço, tá ligado? Taubaté, cidade pequenininha, então ficou bem mais foda de conseguir arranjar um serviço. E aí eu fui pra São José em 2012 pra buscar essa fita, mano. Daí fiquei morando com o Moitão, 1 ano, lá na casa dele, junto com a família dele, tá ligado? E daí foi quando virou a chave minha mesmo, assim, pra várias coisas, tá ligado? Em questão de vida, primeiramente, tá ligado? Porque o rap, mano, de verdade, o rap, quando eu comecei a fazer o bagulho, eu descobri que era a minha fita, tá ligado? Era o bagulho da minha vida, assim. Que, mano, eu com 1 ano de rap, tá ligado? Eu já tinha entendido a ciência, a rimática do bagulho, do jeito extraordinário, assim, mano. Que eu já rimava melhor que, tá ligado? Meus parceiros que já faziam rap uma cota, uns caras que já trombavam, que eram mais velhos que eu já tinha entendido a ciência da rima, tipo, de um jeito muito extraordinário. E aí depois você vai adquirindo a vivência, tá ligado? Os rolês, vai vendo os documentários dos bagulho, já vai entendendo de Illuminati, maçonaria, os donos do dinheiro, e sociedade secreta, tá ligado? E papapá, e a atiração que os caras fazem com nós. E aí eu fui trazendo isso pro rap, e o rap foi ficando sério, foi tomando o formato que é o rap hoje, assim, que é esse rapão de pensar mesmo e denunciar os bagulho, tá ligado? E aí quando eu fui pra São José, eu tive esse momento que eu fiquei com os caras ali da matreira e tal, me reencontrando até como pessoa mesmo, espiritualmente, assim. E aí depois, quando eu voltei a pensar no rap de tipo, mano, agora eu vou fazer um bagulho, vou gravar as músicas e fazer um disco, tá ligado? Foi ali em 2015, mano. Que foi, eu já fazia uns 5 anos que eu fazia a parada, já tinha gravado uns 2 bagulhos, assim, uns singles, tá ligado? E eu falei, mano, já tem algumas músicas, eu vou gravar um disco. Nessa época eu tava trampando de porteiro, mano, lá no bairro Colinas, tá ligado? Jardim Colinas aí. E aí eu tinha, mano, primeiro trabalho que eu fiquei 2 anos, parça, tá ligado? Mano, nunca passei de 3 meses num trampo, tá ligado, parça? Dos meus 19 até os meus 20... 6, 7 anos, parça, tá ligado? Nunca trabalhei no bagulho assim. 26, não, deixa eu ver, ó. Tô com 31. Eu parei de trabalhar com 26, assim, com os outros. Então, até meus 26 anos, eu nunca dei certo no trampo direito. Só nesse trampo de porteiro que eu fiquei quase 2 anos. E daí, quando eu tirei as minhas férias, mano, eu falei, mano, agora que eu vou ficar 1 mês de férias, eu vou me organizar e fazer meu rap, mano. Gravar os bagulho. E daí, eu fiz isso, tá ligado? Me organizei, pá, fechei uns pocket show, pá. Comecei a gravar umas paradas com o Ilhão, mano. E aí lancei o disco, tá ligado? E daí eu lancei o disco no final de 2015, mano. E aconteceu um bagulho muito louco que, tipo assim, eu tava terminando o disco. E aí, mano, tipo, o rap já tava começando a tomar conta de mim, assim, tá ligado? Os bagulhos já tava começando a acontecer. O Síntese tava começando a fazer uns shows, já tava levando eu, tá ligado? E pá, e aí eu tinha que começar a trocar uns dias de trabalho lá, porque eu não queria perder o show. E aí teve umas vezes que eu não consegui trocar os dias de trabalho, daí eu comecei a faltar no trabalho pra me poder ir no show, por causa que eu não ia deixar de trabalhar pra fazer um show de rap, tá ligado, mano? E aí eu fui mandado embora, tá ligado, do bagulho, fui mandado embora até por justa causa, assim, tomei várias advertências, suspensão e fui mandado embora, tá ligado? E aí eu fui mandado embora em novembro, dezembro eu lancei o disco, e daí fiz o meu primeiro show em São José dos Campos, tá ligado, na Ocus Pocus. Foi muito louco, mano, deu 350 pessoas no bagulho, tá ligado? O bagulho estralou, assim, sabe, mano? Foi uma experiência de estreia, assim, tá ligado? Me senti estreando mesmo como MC, tá ligado? Lançando um disco e fazendo um show na minha cidade, assim, sabe? E aí, desde então, é isso, tá ligado? Tudo que vem acontecendo, assim, tá ligado? Lancei depois o Afrocalipse, tá ligado? Que já foi, tipo... O Testemunha Criação, eu vejo que ele tem um teor mais humano, assim, tá ligado? Isso é antes de você rodar com o Neto? De você... Eu lancei o disco e comecei a fazer o show com o Neto. Foi justamente até isso que fez eu começar a fazer as coisas com o Neto. Ter lançado o disco, né, mano? Daí eu já tinha um trampo já, e aí eu comecei ele começou a levar eu pra apresentar os bagulhos e tudo mais, né? E abrir esse caminho pra mim. E aí o Testemunha Criação, eu enxergo ele como um disco mais humano, assim, tá ligado? Eu tava pensando nele esses dias. Testemunha Criação é um disco, mano, que ele não, eu em momento nenhum, ele tem algum teor racial, questão social da parada, tá ligado? Ele é um disco que eu falo muito da minha questão de descobrimento como ser humano mesmo e espiritual, tá ligado? É bastante questionamento espiritual e mental, psicológico, tá ligado, mano? Bagulho de sociedade mesmo, assim. Ele é bem mais assim. Já o Afrocalipse, não. O Afrocalipse já é racial, ancestralidade, tá ligado, mano? Social pra caralho, assim, sabe? Que já foi o pós-descobrimento, assim, tipo... Porque, tipo assim, são vários descobrimentos que a gente passa na vida, né, mano? E eu, quanto preto, tá ligado, mano? Ainda mais no interior, tá ligado, mano? A gente vai se descobrindo como preto com o decorrer do tempo, assim. Porque você sabe que você é preto na sua pele, tá ligado, mano? Pelo seu cabelo, sua cara. Mas a história sua, a força sua, o poder seu, o jeito que a sociedade trata e o jeito que a gente tem que se portar com tudo isso, tá ligado, mano? E o quão importante é as pessoas que vieram, e o quão importante é a força que a gente faz agora para as pessoas que vão vir, a gente vai entendendo isso daí com o tempo, tá ligado? Ainda mais, por exemplo... Eu que cresci numa família cristã, a gente nunca teve esse diálogo. A minha mãe nunca conversou pra mim, por exemplo, sobre a força de ser preto, tá ligado? Sobre a nossa ancestralidade, tá ligado? Que nós não é descendente de escravo, que nós é descendente de reis, entendeu? Nunca teve esse diálogo, sabe? É sempre aquele diálogo, aquelas piadinhas de tipo, ah, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Ah, já basta ser preto, tem que ser limpinho, hein, não sei o quê. Tipo, já cresce, porque, mano, mal ou bem, os nossos pais ainda têm uma... Devido à estrutura racial do nosso país, os nossos pais ainda, eles têm uma mentalidade bem retrógrada, tá ligado? A nossa geração que tá abrindo várias, quebrando vários paradigmas e abrindo uns caminhos frente a essas questões, assim. Então, essa questão em mim, da minha pretitude, ela veio primeiramente quando eu tomei ayahuasca, tá ligado? Quando eu passei por esse processo espiritual de autoconhecimento e transformação, sabe? O ayahuasca é um chá e tal. Já devo ter falado isso um monte de vezes nas minhas redes sociais, e quem não pá, vai lá ver que eu já falei. Enfim, e quem não sabe também vai pesquisar. Ah, por favor, né? Né, não? E é isso. E eu... Nesse descobrimento, tá ligado? Você acessa a sua ancestralidade. E eu comecei a trazer isso na minha caneta. E com o decorrer do tempo, a gente vivenciando o rap como trabalho mesmo, tá ligado? Porque até aí o rap era a nossa expressão, era a nossa diversão, era o jeito que nós vivia, tá ligado? E aí depois que eu lancei o primeiro disco, comecei a rodar com o Neto, eu comecei a viver a parte de trabalho, tá ligado? De colar nos lugares, de conversar com as pessoas, de ser uma voz que é ouvida e ouvir várias vozes também, tá ligado? E toda essa consciência que a gente tá fazendo parte, por causa que o rap tá se transformando a cada dia. E o rap hoje em dia, ele tá bem político também, tá ligado? Tá todo mundo com essa consciência, assim. E aí o disco Afrocalipse vem nessa energia, tá ligado, mano? Já tava vindo pra São Paulo pra caralho também, tá ligado? Já tava aprendendo a fazer uns trap já e pumba, tá ligado? Falei, ah, agora eu vou meter uns bagulho louco, tá ligado? E aí eu fiz a minha fita, tá ligado, mano? E o Afrocalipse foi o disco, assim, que... Pra mim, eu tenho um gosto muito grande por ele, assim, sabe? Um amor muito grande por ele, porque... Eu sinto que ele virou uma chave e ele muito é minha cara até hoje, tá ligado? Afrocalipse, esse termo, tá ligado? Essa energia, sabe? E o que tá sendo necessário hoje em dia, o que tá acontecendo hoje em dia é um afrocalipse. Todo dia é um afrocalipse, tá ligado? Toda vez que um preto tem conhecimento de si é um afrocalipse, tá ligado? Todo dia que, tipo, um preto vence, tá ligado? Seja uma guerra pequena, seja uma guerra gigantesca, tá ligado? É um afrocalipse, tá ligado, mano? Que é essa fita de descentralizar essa ideia e essa mentalidade eurocêntrica, tá ligado, mano? Então, esse entendimento de que, tipo, a gente tem que... Eles querem nos ofuscar a todo momento, tá ligado? Querem tirar nossa força, mas, mano, a gente tá... Todo dia tem uma vitória acontecendo. Tipo, a questão é essa, se a gente tá num momento que a gente precisa de vários afrocalipses. E estão acontecendo vários afrocalipses, tá ligado? E eu acho que essa é a verbalização mais... A síntese do momento, tá ligado? Afrocalipse, tá ligado, mano? É o que tá acontecendo, assim. Mano, eu tenho uma visão, assim, que, tipo... O sistema é 100%... É 100% trabalho em cima do racismo. O sistema sem... Não vai ter a quebra do racismo se não tiver a quebra do capitalismo. É simples assim. É simples, né? Isso aí eu preciso até de alguém com muito mais base para falar de verdade, assim, mas é uma coisa que não tem como desassociar, né, mano? É foda. Mas, tipo assim... A pandemia mostrou simplesmente a fraqueza do sistema todo, que não aguentou um mês de pandemia e já tava tudo desesperado, tá até hoje aí essa bosta desse cara nazista na presidência. mandando o povo pra rua, comemorando morto e dando risada e... tá ligado? Uhum. Tipo... é todo dia, mano. É todo dia. É fabuloso. É tipo assim, é uma fita. É bom legal esse questionamento de, tipo, acabar com o racismo. Porque o racismo, ele nunca vai acabar. Por causa que o racismo, ele tá dentro das pessoas, tá ligado? E se as pessoas são racistas, elas vão continuar sendo. Exato. O que não pode ser é o sistema ser racista, tá ligado? E que hajam punições severas para as pessoas que praticam esse tipo de crime. Tá ligado, mano? Entendeu? Porque as pessoas começam a entender que isso é errado, tá ligado, mano? Porque realmente o racismo vai acabar. Quem é racista vai ser racista, tá ligado? Porém, mano, já tá na hora, mano, das pessoas entenderem que, mano, tem que acabar, tá ligado? Não. Ou, mano, acaba ou daqui a pouco nós vai estar queimando, virando tudo. Porque, tipo, o que a gente tem que fazer? Quantos mais tem que morrer, tá ligado, mano? Pra o povo acordar e entender que... tá acontecendo uma grande patifaria, uma grande justiça há séculos pro nosso povo, tá ligado? Todo dia, em todo lugar. Porra, tá ligado? Não é tipo, mano, pra cada George Floyd tem 50 aqui no Brasil, mano. Não é não? Porra! Que a gente conhece. Isso é louco, mano. E não é brincadeira. O grau que a gente chegou assim é simples que não segura, tá ligado? Não vai segurar. Aqui eles vão tentar empurrar, vão empurrar mais com a barriga, porque sinceramente chega a ser apático, mano. Uhum. Apático, por isso que eu fico injuriado, eu simplesmente não escuto coisa nova no meio do rap, tá ligado? Sim. Difícil de escutar, até os velhos tem coisa que eu não escuto eles falando hoje em dia, assim, porque eu falo, puta, tem coisa que eu não escuto, assim, você teve um episódio há pouco tempo, não, nem convém citar, é outra fita e tal, mas eu como me colocando na situação de véio, escutando aquilo ali assim, foi muita coisa que eu sentei também e pensei, falei, caralho. Sim. Porra, eu como velho ali assim, como velho me colocando ali assim, daqueles caras xarope mesmo ali assim, guardião, como diz o rato, né? Sim, sim. Porque é isso, eu entendo essa fita de tipo, eu também sou bem, bem xarope, cara, quanto a várias coisas, tá ligado? Tem muita evolução, mas o rap é muito conservador, né, mano? A gente, exato. Cara, a gente tem que se desconstruir de tanta coisa. Eu fico escutando, tem rap velho também, que eu escuto e falo, caralho, mano, tá errado, mano. Aham, total, mano, total. Eu mesmo, tipo assim, eu também sempre fui muito chato, mano. Confesso que eu fui ficar mais tolerante pra música, sei lá, mano, pra rap. Sei lá, de uns 2-3 anos pra cá, e cada dia que passa eu tô ficando mais tolerante em algumas coisas, entendendo, me dispondo, mano, a entender coisas novas, por mais que às vezes eu não goste, mas me disponho a entender, porque, mano, tudo é transformação, tá ligado? O rap, mano, sempre foi assim, tá ligado? Tem certo, tipo assim, quando os caras, por exemplo, quando o RZO começou a fazer rap, os caras não gostavam muito, os caras mais antigos, por causa que, pá, os caras eram muito maloqueirão, e maconheirão, e daquele jeitão, e punk, e pum, pá. Os caras do rap mais antigo não gostavam muito, pum. Quando chegou a SNJ, os caras também do rap mais antigo, ah, mas SNJ não é rap, a vozinha dos caras cantando desse jeito, papapá, papapá. Depois a galera entendeu que é rap, tá ligado? Daí apareceu, sei lá, tipo, por exemplo, Emicida, chegou depois, pumba, pá. Daí fez a transformação dele, muita gente, ah, mas isso daí não é rap, Marcel. Mas é rap, tá? Então, tipo assim, sempre tem esse bagulho de, tipo, não querer aceitar a fita e depois entender que é isso, tá ligado? Eu aprendi a ver muito a atitude da parada, tá ligado? Uhum. Eu aprendi com o rap velho, mano. O que eu falava antes era a atitude da fita, era mais do que o som. Porque se fosse escutar, era som com base gringa, tá ligado? E sim. Uma pá de letra copiada de gringo. Sim, sim. E, porra, mano, isso eu escuto e pego bem pra caralho, tá ligado? Se for ver, era bem isso assim que acontecia, como toda música brasileira, mano. Na moral, como toda música brasileira é cruel, tem muita coisa desse tipo. Sim. É que o rap também, tipo assim, quando o rap é um bagulho muito novo, né, mano? Então tipo assim... a gente aprendeu a ter a atitude da parada, mano. Era outra fita você subir no palco e pá, e falar, e tá ligado? Sim. Era outra fita. O que interessava era a sua atitude ali, né, mano? Sim, exato. Que é o que a gente sente hoje, a falta dessa atitude mesmo, tá ligado? O MC tem que ser sagaz, o bagulho é mil grau, tá ligado? Tá com o microfone na mão, tem que fazer chover, tá ligado, mano? Sabe, tipo, essa vez que você falou é muito louco, a atitude, tá ligado? A atitude do bagulho. E é isso que eu tenho visto, assim, tipo, eu tenho me disposto a ouvir vários bagulhos, tem vários bagulhos novos, mano, que até ideologicamente... São coisas que, tipo assim, eu não faria, tá ligado? Nós nunca falaria no nosso bagulho e que nós nunca ouvimos um rap na nossa época falando. Hoje em dia, às vezes, eu ouço, tá ligado? E acho interessante em alguns momentos, tá ligado? E às vezes eu consigo até apreciar, tá ligado, mano? Talvez a sagacidade do maluco que fez uma parada ali, por mais que seja um bagulho ideologicamente não seja tão... que bata tanto comigo, mas a sonoridade é a sonoridade da hora. Às vezes o maluco foi inteligente, criativo num flowzão, inovou em alguma coisa, tá ligado? E eu tipo assim, eu tenho visto que eu tenho ficado mais tolerante com isso. E isso me ajudou a me transformar, tá ligado? Por causa que, tipo assim, não adianta, mano, eu ficar pegando mal com as coisas e não fazer melhor do que aquilo, tá ligado, mano? Eu não quero ser aquele velhão chato que fica fazendo aqueles repão chatão e não comunica com ninguém. Tá ligado? Porque, mano, eu quero ser o cara do agora, por mais que eu tenha 30, 40, por exemplo, o Brau, mano, ele é o Brau por quê? Por causa que, mano, ele sempre se renovou, a comunicação dele sempre tá atual, tá ligado? As rimas dele, o jeito que ele aborda as coisas, é, mano, atemporal, tá ligado, mano? Então, tipo, o Brau escreve um repão hoje ainda e ele amassa, tá ligado, mano? E são poucos MCs mais antigos, mano, que conseguiu se atualizar e comunicar, tá ligado, com a galera. Por isso que, tipo assim, os caras que nós gosta pra caralho, os grupão de rap que nós gosta, 90% ficou naqueles discos, naqueles CDs que nós gosta. Não conseguiu acompanhar a evolução das coisas, tá ligado? Porque, mano, depois que chegou a internet, cara, tudo mudou. A comunicação mudou, a linguagem, o jeito de trabalhar, tudo renovou, tá ligado? E o ser humano, mano, o ser em si, tá ligado? É baseado em adaptação, tá ligado? A gente tem que sempre se adaptar. Quem não se adapta, morre, tá ligado? É a lei da sobrevivência, adaptação, tá ligado, cara? Desde os bichos até nós, tá ligado? E quem não se adaptou, mano, quem não se encaixou no novo formato que as coisas aconteceram, parou no meio do caminho, tá ligado, mano? E esse é um cuidado que, tipo, eu não quero ter por causa que eu quase sou isso. Por mais que eu seja novo, eu já sou velho, tenho 31 anos. Eu peguei a época boa do rap ainda. Que era a época onde, tipo, tá ligado, né? Só fazia aqueles freestylão na rua mesmo, juntava 10, 15 cabeças fazendo rap, sem celular pra filmar, sem ninguém preocupado em se aparecer pra nada. O bagulho era só o rap comendo solto, tá ligado, mano? E era visceral, tá ligado? Consegui pegar essa época boa. Hoje em dia já tá diferente as coisas. Então eu sinto isso, assim, sabe? É, tá por dentro de tudo que tá acontecendo, tá ligado? E achar o meu jeito de me comunicar e falar aquilo que eu acredito que seja relevante ainda, tá ligado? Comunicar com a galera toda, porque, mano, se a gente não conseguir se comunicar, não adianta fazer a música, tá ligado? Porque pra mim, música é mais do que eu falar o que eu quero, é eu conseguir comunicar também, tá ligado, mano? Eu acho que isso é importante. E pra você se comunicar, mano, você tem que estar inteirado, você tem que estar antenado no que tá acontecendo agora. Senão a gente fica com umas pessoas arcaicas, tá ligado? E é foda. Eu mesmo, às vezes, me sinto arcaico. Eu tava conversando hoje com uma amiga, tá ligado, mano? De tipo, porra, mano, eu não tenho TikTok, tá ligado? Eu brinquei com ela. Eu falei, mano, me sinto mó velho, mano, não tenho TikTok. Tipo, é uma brincadeirinha, tá ligado, mano? Mas, tipo assim, tem coisas que pra mim, mano, eu já tipo, porra, já passou a minha idade, tá ligado? Tem muita gente que tá aí, a juventude tá aí, é outra comunicação, tudo tá acontecendo, tá ligado? Não dá, então, e é isso, pra mim é mais, ter TikTok é mais pra mim, mas tipo, ó, nova geração tem TikTok, que é isso, tá certinho, tem que ter a rede social deles, mas eu já tô, pra mim Instagram já tá no máximo. Já deu, né? Já deu. Não, os caras esvaziaram o comício do Trump, né? Os caras que começo do Trump no TikTok, os K-popper no TikTok, né? Então. Olha, você vê que loucura, mano. Senta e fica quieto, o punk velho, né, mano? É foda, eu aprendo, porque é verdade, é essa, tá ligado? É a gente. É uns bagulho assim, que nem, porra, eu não vou fazer, tá ligado? Uhum. Não tem o que eu fazer contra. Tipo, que nem o som, porra, eu posso não escutar, eu não escuto o trap, o funk, mas não tem como eu desmerecer a caminhada dos caras. Sim. Eu sempre falo, porque assim, quem fez a caminhada também sabe qual que é. Sim. Então, a caminhada de cada um é a caminhada de cada um. Agora, o meu ouvido é o meu ouvido. Exato, exato. Uma coisa, outra coisa. Eu acho que respeitar, a gente tem que respeitar tudo e todos, tá ligado? Agora, o que agrada a gente, que a gente quer fazer outra coisa, tá ligado? Essa questão mesmo que você falou é um bagulho muito interessante, porque, tipo assim, porra, eu lembro que, tipo assim, sempre se teve, antigamente se tinha, né, meio que esse preconceito e tal, né, com um rap funk, e hoje em dia também, tipo, essa que tá os traps, os bagulho novo e tudo mais, papum, a molecada nova do rap e tal, não sei o quê, tem esse bagulhinho. Mas quando, por exemplo, assim, eu olho pelo lado, mano, de que, tipo assim, tem vários meninos, tá ligado? Poderia estar fazendo vários bagulhos zoados, vários bagulhos errados, tá ligado? Eles estão levando sustento, estão cuidando da vida deles, tá ligado? Fazendo som, por mais que talvez ideologicamente não seja o que a gente nos agrada, mas só dos caras, por exemplo, podia estar traficando, podia estar roubando, os caras estão fazendo um funk, estão fazendo um trap, tá ligado? E estão ganhando dinheiro deles, estão deixando de ter problema financeiro, estão conseguindo pagar as contas, estão conseguindo ajudar a família, comprar seu carro, pagar os bagulho pras mães, tá ligado? Então tem um valor nisso que a gente tem que olhar pra caramba também, tá ligado, mano? Doidão, freestyle alienígena. Freestyle alienígena. Diz aí. Você teve algum contato alguma vez na vida? Você tem alguma história de alienígena aí? Mano, eu vou falar pra você a real. Eu, mano, contato mesmo assim, de ver a aparição, assim, eu nunca tive. Mas aconteceu uma parada comigo, assim, que foi muito cabuloso. Logo quando me mudei pra São José dos Campos, tava morando com o Moito. E a gente tava tendo contato com um rapaz que tava muito legal, muito sangue bom e tal, um ser bem diferente, assim, branquinho, barbudinho, de óculos, assim, um ser bem diferentinho, assim, sabe? Jovenzão, bem inteligente, colava com a gente, pá, apareceu meio que do nada e tal, com os conhecimentos, com umas ideias e tal, e pum, pum, colou com nós e tal, pá, mó legal. E começou a falar pra nós de abdução e tudo mais e tal, e começou a chegar uns conhecimentos assim e tal, tá ligado? E aí, mano, teve um dia que a gente teve uma conversa muito profunda sobre isso na pista de skate do Aquarius, tá ligado, mano? E aí ele tava falando pra nós, tipo, os efeitos colateral. Como você sabe que você foi abduzido, tá ligado? Tem uns efeitos colaterais. Só que falando isso, meio que brincando, meio que sério. Falando meio zoando, meio sério. Sempre foi assim, tá ligado? As conversas com ele e tal. E a gente já era encanadão em vários bagulhos, no subentendido das coisas e tal. E aí, mano... esse maluco, depois, tipo assim... Depois dessa, meio que dessas últimas conversas que a gente teve... Eu tive uns sonhos frente a umas conversas que ele me passou, chegou umas coisas cabulosas, e do nada, mano, apareceu um furo na minha cabeça, tá ligado, mano? Sabe quando você, tipo, toma uma pedrada na cabeça, fica uma cicatriz na cabeça e fica um furo? Apareceu um desses do nada e eu não tinha tomado nenhuma pedrada, nada, tá ligado? E do nada, assim... E aí eu fiquei com esse buraco um bom tempo, assim, não crescia cabelo só nessa parte, e eu tendo uns sonhos, vendo umas geometrias, uns bagulho doido, sabe? Teve um dia até que eu tive um sonho muito cabuloso, assim, e esse maluco sumiu da nossa vida, nunca mais apareceu, tá ligado? E aí do dia pra noite, mano, esse buraco fechou na minha cabeça, tá ligado, mano? Tá ligado? Fechou do dia pra noite, e eu parei de ter os sonhos, parei de ter essas loucuras todas, tá ligado, mano? Eu nunca mais vi esse maluco, tá ligado? Nunca mais vi esse maluco assim, tá ligado, mano? E, mano, nada me tirou, mano, que ele é uma pessoa diferente que apareceu e fez alguma coisa assim na nossa vida, assim, sabe, mano? Nada me tira isso, tá ligado, mano? Que ele fez alguma coisa assim, tá ligado? Porque, mano, aconteceu umas coisas muito estranhas nessa época aí. 2000... Lembro que eu tava com o Moitão, mano. Moita tá ligado disso, tá ligado? Eu não lembro agora o nome do mano. Quase que eu acho que era Paulo, mano. Tá ligado, mano? Mas foi isso, assim, tipo, uma experiência eu em si, tá ligado, mano? Mas eu já vi relatos de vários irmãos, tá ligado? E boto fé pra caramba, tá ligado? Vida fora da Terra. Não tem como não acreditar, tá ligado? E a fita do freestyle alienígena em si, ela surgiu muito por essa fita de eu ser muito freestyleiro, tá ligado, mano? Mano, 2011, 2012, mano, eu até falei pro Netão, mano, nada me tira que, mano, eu fui um dos caras mais freestyleiros do Vale, cara, tá ligado? Eu rimava muito, parça, eu rimava muito, eu andava rimando pra tudo quanto é lado, as rodas de rima, mano, minha mente, mano, funcionava freestyle, mano, de um jeito muito cabuloso, tá ligado, mano? E aí no meio disso daí as pessoas, caralho, mano, você é alienígena mesmo, hein, mano, caralho, você é alienígena do freestyle, caralho, papapá. E aí teve um dia que eu tava fazendo um freestyle, e aí eu fui meti não sei o que lá, Hare Krishna, não sei o que lá, indígena, Nego Max, não sei lá, força... Aí me veio alienígena e veio freestyle. E aí veio freestyle alienígena, tá ligado, mano? E aí essa palavra surgiu do nada, tá ligado? Num freestyle, mano. E aí eu encarnei esse personagem, tá ligado? Essa energia. Por causa que a gente sempre tratou de assuntos... Eita porra. Olha o gato louco. A gente sempre tratou de assuntos que, tipo, poucas pessoas ia pra tratar, tá ligado, mano? Tipo, o Zé Pão Nosso sempre foi mais mil grauzinho, assim, né, mano? Abordar uns bagulho mil grau e pá. Então, tipo, eu abracei esse personagem, tá ligado, mano? E aí surgiu essa música, tá ligado? Que foi uma viradinha de chave pra mim, assim. Que foi o primeiro trap que eu fiz, tá ligado? Um rap nessa sonoridade. Porém, do meu jeito, do interior, falando os entrar na mata e trazendo nossas linguagens e fazendo o nosso bagulho, assim. E foi um som que, tipo, me trouxe muitos... Muito olhar das pessoas, tá ligado, mano? Pela sonoridade, pela linguagem, tá ligado? Na época eu apresentei ele no perfil lá da Pineapple, tá ligado, mano? Então, tipo, é um som que eu gosto pra caralho, da escrita dele, da sonoridade, do jeito que ele existe no show também, tá ligado? Que no show, né, bota pra fuder na hora que essa música, tá ligado? Geral abaixa, explode, bate-cabeça mil grau, tá ligado, mano? Eu pego mesmo pra caralho com esse trampo aí. Guerreiro africano, freestyle alienígena, beat alucinógeno, teor enteógeno e força indígena, pedestre celeste terrestre 2000 e carai, bagulho tá louco, ó, mundão tá moiado, ó, na sova tem rato, tem cobra, tem porco, fazendo de tudo pra te arrastar, eu fico ligeiro com a sete cabeças, TV pro CV já passou e deixou o recado, eu pretendo enlouqueça, observa, absorvo, minha consciência, minha armadura, me livrar da armadilha, amargura, arma que arma e fura, proceder pra não ceder. Disciplina e postura, relato da vida, delato o assunto que acho relevante para o meu povo sair da inércia, usar mais a mente pra mover as pernas, trampar as energias, pois tudo é magia nesse campo quântico de possibilidade infinita. Nessa época, Nego Max, nessa época foi a mesma época com o Neto, né, com Síntese. Isso, e na verdade, tipo assim, quando eu vim pra cá, 2012, os caras já tinham lançado Sem Cortesia, tá ligado? Ó o gato mutuando. Aí foi quando teve o né, as coisas deles lá e o Léo saiu, né? O Léo não tava... Exato, que foi ali, tipo, os caras lançou o disco... Aí os caras, os dois parou, na verdade, que é tipo assim, os caras parou primeiro os dois, e aí depois quem decidiu voltar foi o Léo, tá ligado? O Neto, tá ligado? O Léo não tava em condição mental pra prosseguir e levar as paradas do jeito que é o Síntese mesmo, tão sério ali, tá ligado? E foi nessa época que eu fui ali, que eu comecei a sintonizar com os caras mesmo ali, tá ligado? Foi onde estreitou minha relação pra caramba com o Neto, sabe? O Neto tava se reconstruindo pra caramba, tá ligado? Devido a essa fita de se descobrir a fita do Léo. Eu também me reconstruindo por estar me mudando de uma cidade pra outra, tá ligado? E recomeçando a vida, e nós se abraçou pra caralho, tá ligado, mano? E dá pra ver muito a influência também, né, mano? Da época ali, assim, ó, pra quem escuta. Pra quem escuta as coisas ali, assim. Dá pra ver a influência da cabeça do, que você, do que vocês fizeram na época ali, assim. É muito Sim, total. Muito tempo você ficou rodando, vários anos, assim, rodando mesmo, assim, tipo, entre aspas ali, assim, oficial com o Neto ali, assim, no Cine. Sim. Mano, eu lancei a parada em 2015. Mano, eu tenho um relato mó legal que, mano, vou sempre falar isso na minha vida. Eu lancei meu disco, mano, agora eu não vou lembrar exatamente, ou foi 7 ou foi 9 de dezembro de 2015. E, mano, foi numa terça-feira, foi de segunda pra terça que eu fiz o lançamento. A gente lançou o disco de madrugada e já acordamos de manhã indo pro Rio de Janeiro, porque ia ter Projeto Nave e Síntese, Convida Marechal e Nego Max, tá ligado, mano? Então, tipo assim, eu lancei meu primeiro disco num dia, meu primeiro álbum eu lancei na madrugada, no outro dia eu já tava indo fazer show no Circo Voador, junto com o Projeto Nave Síntese, tá ligado, mano? Tipo, parece que, mano, tipo um batismo mesmo assim, tá ligado? Tipo uma recepção mesmo assim, tá ligado? Foi um showzão muito louco, foi uma experiência muito da hora, tá ligado? Foi até, tipo, uma das coisas que fez a minha família ver também que o que eu tava fazendo, aquilo que eu sempre vibrei, tá ligado, mano? Ia me dar bons frutos, tá ligado? Porque, tipo, né, quem é mais antigo sempre vê Circo Voador nos DVDzão da vida, né, mano? Os DVDzão, pá, DVD dos grupos grandes, no Circo Voador e tal, né? E aí, daqui a pouco, eles vê o sobrinho deles, os filhos dele lá, no Circo Voador rimando, o carinha que tava andando de bicicleta, passando pra baixo em Taubaté, fumando uma cor pra caralho, dando trabalho pros outros, tá ligado, mano? Uma hora tava lá, tá ligado? E foi isso, assim, mano. E aí quando eu lancei a parada, eu já comecei a circular com o Neto, tá ligado, mano? Tipo, eles faziam o show algumas vezes com o inglês, algumas vezes comigo e tudo mais. E aí depois, acho que mais ou menos ali 2016 mesmo assim, tipo, 2015, 2016, mas a gente circulou bastante, até 2017 assim, tá ligado, mano? E circulou bastante, tá ligado, mano? Que eu com o Neto, por estar junto na vida pra caralho, e a gente se comunica muito com o nosso rap, tá ligado, mano? E a gente entende muito o rap um do outro, tá ligado, mano? E não tinha como não ser assim, tá ligado? Ser nós com nós nesses momentos, tá ligado? E daí a gente, mano, começou a fazer as paradas, assim, mano. E aí, 2018 ali, que eu lancei o segundo disco, e aí eu já tava vindo mais pra cá também, daí minhas movimentações solo começou a tomar umas expressão maior, tá ligado? Depois que eu lancei a Festa Alienígena, o Rap é Preto, comecei a circular mais, fazendo meus bagulhos também. Mas sempre com síntese, sempre, até hoje, tá ligado? Tamo na pandemia aí, mano. Mas sai na pandemia, sempre tô com o Netão sempre tá comigo, tá ligado? É a dupla, é Method Man e Red Man, Safira. Não, isso aí tava marcado aqui no papel, aqui, a sintonia é foda. E é muito louco mesmo, assim, o que vocês fazem no palco ali, é isso mesmo, tá ligado? É a nossa escola, mano, que nós gostamos. Se falar que não é, você tá de sacanagem, né? Tem nem como negar, né? É muito louco, mano. Da hora. Mano, é o Maxon. É isso. Satisfação, meu irmão. Da hora mesmo trocar ideia com você. Pô, da hora, mano. Satisfação é minha mesmo. Sempre gosto de trocar ideia, assim. Eu já fiz, eu acho que... Podcast eu tinha feito um só. Ó o gato. O gato tá tumultuando mesmo, hein, cara. Porra. Podcast eu tinha feito um só, tá ligado? E fiz algumas entrevistas também. Mas, mano, trocar ideia pra mim é a parte mais da hora, assim, tá ligado? Eu gosto bastante de escrever também. Fala, pô, poder trocar ideia, falar os bagulho, assim. É mó da hora. Ainda mais com gente que nós tem afinidade, né, mano? Lembro de você pra caralho na época da cúpula ali, mano. Que eu tava morando com os caras ali. E sempre tava nos corre, passava ali, pum, pra nós trocar uma ideia. Dar uma resenha, pum, dar um trago, tá ligado? E, pô, da hora, mano. Da hora mesmo, as ideias. Diz aí o que você tá aprontando, tá ligado? Onde que o pessoal acha você também. Uhum. Então, mano, eu tô nas redes sociais. Eu tô mais ativo no Instagram e YouTube, tá ligado, mano? Spotify também ali nos streams em geral. Facebook não uso tanto, tá ligado? Tô como NegoMax012 no Instagram. E no Facebook eu tô como NegoMax. Acha eu lá, mas não uso tanto. YouTube também é NegoMax. O canal se chama Erickson Max, que é o meu nome de batismo. E foi a única coisa que eu mantive nas redes sociais meu nome de batismo, tá ligado, mano? Quis manter o Erickson Max. O resto é tudo como o Nego Max mesmo. E, cara, eu tô com um projeto chamado Kemet, tá ligado, mano? Montei um coletivo de pretão aí, tá ligado, mano? Que é eu, o Caio D, o Cabe, o Zudzilla e o Dux, tá ligado, mano? Junto com o Delau também, que tá com a gente no corre, DJ Voodoo, tá ligado? Mas encabeçando a parte musical tá sendo esses 5 MCs que eu citei primeiramente. E a gente já lançou algumas coisas, tá ligado? Lançamos o Retorno de Fu Manchu, tá ligado? Que é o Boom Bapão, que é eu, o Zudzilla. Daí lançamos a Pula Empurra, tá ligado? Que também faz parte desse trampo, desse coletivo aí. A gente agora tá trampando num próximo som chamado Os Moleque é Mil Grau, tá ligado? E aí, tipo, nesse ano eu tô pretendendo trampar com esse coletivo, tá ligado? Lançar as músicas que a gente tem com esse coletivo. E eu tô escrevendo um disco. Só que daí esse disco é mais pro ano que vem, tá ligado, mano? Talvez eu solte um single dele ainda esse ano, que já tá pronto. Que é um drill, rap, rock and roll, hardcore, funk, psicodélico, cabuloso, tá ligado? Eu quero lançar esse ano ainda. É, porém, o álbum em si eu tô trabalhando pro ano que vem. Tô escrevendo ele ainda e tal. Já tem o conceito, já tem algumas músicas prontas. Mas tô trabalhando nele. E nesse ano o principal tá sendo esse coletivo mesmo. Tá sendo o Kemet, tá ligado? Que sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer, montar um coletivo, tá ligado? Depois que eu vim pra São Paulo, que eu me aproximei de várias pessoas, porque São Paulo, mal ou bem, faz a gente se aproximar de várias pessoas. Pessoas conhecidas e pessoas não conhecidas, que são as pessoas que você mais se identifica, tá ligado, mano? E aqui eu fiz uma rede de amigos muito da hora, mano. E MCs incríveis, tá ligado, mano? E nessa daí a gente vai sintonizando. Eu falei, mano, tá na hora de a gente fazer um coletivo aí, se juntar, tá ligado? E eu já, quando vim pra cá, pra São Paulo, eu fiquei morando um tempo com a Bia. E aí depois eu me mudei pra uma casa junto com o Zudzilla, tá ligado? Morava eu, o Zudzilla aqui, mais uns irmãos. E eu com o Zudzilla tem uma sintonia muito da hora, a caneta nossa afiadíssima, e nós, pumba, mano, caía pro estúdio aqui, faz uns gorozão e canetava. Então, nós canetou vários rap nessa época, tá ligado? E aí, eu canetei algumas outras coisas com os outros caras e tal, e a gente falou, mano, vamos fazer um coletivo, vamos começar a lançar as paradas assim. Eu acho que as pessoas juntas, mano, tem um impulsionamento maior, tá ligado? Um vai puxando o outro ali, tá ligado? Tem uma visibilidade legal também. E eu sinto que às vezes é isso também, mano. É aquela parada que a gente fala, a gente sente muito falta das coisas. Então quando a gente sente falta das coisas, a gente tem que começar a fazer aquilo que a gente sente falta. E eu falei, mano, sem maldade, vou começar a botar força nisso e fazer as coisas, tá ligado? Fazer os bagulhos que eu boto fé. E aí montei esse coletivão aí, tá ligado? Na etapa, a todo vapor, tá ligado? Já lançamos duas, tem mais umas três prontas, tá ligado? E estamos canetando várias, tá ligado? E esse ano é isso. Esse ano é Kemet, tá ligado? Isso aí. Firmeza então, meu irmão. Satisfação. É nóis. Da hora, Pig. É nóis. Satisfação total. Doc Sujo. Tamo junto. É o Vale. Brau. Neblina era pão, os peão de berri, mó chavão, os neguinhos, muita rima na mão. refrigerante corotim. Na praça os fim, quantas vezes fui vim. Bom rapaz rimador, na caça do din, era assim todo dia. Do moi quem sobrou, quem foi deixou nostalgia pra nós que ficou na quebrada. Miliano de vários peão, lembro de cada neguinho que colava com a função. Na direta era assim, bem lembrado dos fim. Da junção pros gostei, era nós porque vim. E ainda é, junto com os mano que eu boto fé. Lembrando dos tempos bons, pegando a mora do pé. Zona Sul, São José, é um vale. Mas muita calma, a vista e lava a alma é só quem é. E não se assusta, rap aqui é de causa justa. Por milhares de olhares como nós, só uma voz. Celebrando a consciência, lembrando a vivência, pode crer. Um sorriso e um abraço pra oferecer. Meu falou é quente, aqui é diferente, né? Não vai roscar, se envolve já. A saga continua, assim que é. Sob a lua em São José, só quem é flutua. Quem se sente mais tumultua, não inclua nossa arte, mas sem a light. A saga continua, só que é. Sob a lua em São José, só quem é flutua. Quem se sente mais tumultua, não inclua nossa arte. Vale das palavras sem alarme. Eu viajo no tempo, entro no templo. Lembro de cada momento que passei por onde vivo. Cada olhar, cada energia trocada. O todo que me fez ser tudo que eu sou. Rua, rua, cria dos baques de quinta. Força das alfaia, faia que não faia. Feed, Taubaté pra todo o universo. Sinceridade em cada verso por aqui. Todo rolê é um aprendizado. Uma soma e um aliado. Morro alto, teto baixo, proceder. Disciplina, chacara silvestre, parça. Realidade é outra. Dunha dentro, portão pra fora. Outro batidão, zona de atrito em campo aberto. Apertou o passo, espaço é curto e voo. Saiu pra vida, busco o ar que eu preciso. Sorriso, uma praça, mas ideia, o improviso, um aviso. Chega, sexta-feira é noite de luar. Ritual tribal, encontro musical transcendental. Violão, contagia, vários free. Arrepia da calçada do Sesc até o terça, sintonia da brasa. Sente a magia, pela pupila pétala da flor que desabrocha. O raiar do dia do ser renasci, deixei crer agora trabalhar. É vida da terra, filho da serra, da mãe de queira, herdeiro, os que se foram ensinaram a importância de saber o que deixar pros que ainda vão vir. Descobrir, arte é memória, parte da história, parte de você, páginas escritas, palavras abrem caminho. Vale do Paraíba, antes de mim será sempre nós. Voz de um povo novo, demanda a luz, porque a saga continua. Assim que é, sob a luz São José, só quem é flutua. Quem se sente mais tumultua, não inclua nossa arte, mas tem alarde. A saga continua, assim que é, sob a luz São José, só quem é flutua. Quem se sente mais tumultua, não inclua nossa arte. Vale das palavras sem alarme. O céu do vale, onde sinto a terra e ganho gozo. Mais um gole de fé na lei da vida, planta e colhe. Que se cultiva por aqui. Arro, e no meu terreiro, cabe a emergência das rodas de FIFA. Vale das palavras. Vale das palavras. Vale das palavras.